a gente vai começando desse jeito, na manha, na moral, aqui no Caribe. Aqui tá mais top da cidade. Vamos começar desse jeito. Halloween, papai. O bicho vai pegar hoje. Vamos nessa. Vamos lá, comendador Mito tá na área. Alô, comendador, vamos pra cima que é Caribe, papai. Daquele jeito, no clima, bora! Simples olhar, eu me apaixonei. corda. Nunca me senti assim. Meu coração explodindo de paixão por você. Sempre te amarei. DJ Patrese. Meu parceiro Fábio, ele e o Júnior também aqui presente com a gente. Um abraço do Patrese. Lourinho Marcelo, o Léo também tá na área. Galera da cidade Nova 6, tamo junto. Me apaixonei mais uma vez por ti, e agora não tem como fugir. E aí? Fica no disfarce. Você é minha garota. Olha o passarinho da família Pressão. Ele que tá de volta, já tá na área. E aí, passarinho? É nóis. E a galera no clima gostoso, bacana, nas marcantes. E a gente vai detonando suas melhores. Toma mais uma, uma. DJ Patrese. Todo dia eu quero te amar de novo. Crocodilo. Te senti ter você aqui. E agora? Começando tocando belas canções pra você me esperava e que meus sonhos buscava e que te descobri. Tu até fazes reacender de cada parte da minha alma, cada espaço do meu. Já não entendo o coração. Destino já sabia, eu te encontro em mim. E aí, Thiaguinho? E toda vez que eu vejo o passado, vou sentindo que ao teu lado sempre te pertence. Tu até fazes reacender cada parte da minha alma, cada espaço do meu. E assim no Caribe a gente vai detonando. É aqui da mais top da cidade. E o baile do Patrício rolando. E a galera vai no clima. Vamos nessa, vamos lá. Detonando tudo. Aqui no baile do Patrício. Lá vem mais uma. Vamos que vamos. Um abraço, minha Mili. A Mili, a Márcia. A Sanches e a Larissa. Aqui, beijo pra vocês, meninas. Vamos nessa, Caribe Show. Baile do Patrese. Bora, meu irmão, pro Caribe. Hoje o vídeo vai pegar. Só tá começando, Caribe. Batidão, batidão, batidão, vai. Aqui presente com a gente também, meu parceiro Thiago Delas. Olha o Thiago, tá na área. Deixa pra matar nós aí, desgraçado. Bora. Te confesso, é mais que emoção. Nossos olhos denunciam o coração. Gosta do chocolate? No meu rosto até perde a cor. Olha, eu tô desconfiando. É sintoma de amor. Mas eu não tô vacinada. Só te peço agora, por favor, pra se ligar. Cuida do meu sentimento. Eu tive medo. Gigante de... Crocodilo Prime. De repente aconteceu e algo me diz. Eu vou te amar. Você também aqui do Patrese, moleque! Se eu vou suportar tanta dor, eu preciso viver esse amor. E vai virando na batida. Gigante Crocodilo Prime. Prime. Onde você vai estar quando eu voltar pra você? Te liga no bagulho. Eu preciso explicar porque eu voltei. Esse tempo que fiquei sozinho sem te ver, percebi que jamais vou te esquecer. Preciso te vai me amar. Vamos lá. Não vou perder você. Eu sei que fui eu quem errei, mas voltei pra te amar. Fui arregaçado. Bora pra cima! Eu preciso pedir perdão, reconquistar seu amor. Sei que fui ok. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. DJ Patrese! É o baile do Patrese. Pra cima! Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar. Pra se ligar no Caribe, vamos lá! Se nada faz sentido quando olho você não está. E aí? Olha cada segundo com uma lágrima no olhar. Amor, sentir a pulsação do meu coração aumentar. Porque eu descobri do te amar. Descobri. Crocodilo, crocodilo. Companhia da Débora, a bonequinha. Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. E o que é filho do Cametá? Bora lá! Buguinha! Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Deixa o vetro tocar. Crocodilo. Coração depois se abrir. E agora, agora, agora? Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Deixa o coração depois se abrir. Pra se ligar! De Marcos e Gaiato, tocando todas, como se fosse na primeira vez. Tá rolando um sentimento, um movimento, e o carinho que a gente fez. De Marcos e Gaiato, tocando todas, como se fosse na primeira vez. Tá rolando um sentimento, um movimento, e o carinho que a gente fez. Na melhores, tocando aqui, ó. Atenção, garçom Romário, tá faltando a água, pai, bora lá. Muito tempo eu passei sem te procurar. Foram tristes os dias que vivi sozinho, longe de você. Eu até tentei fugir, enganar o coração, mas não resisti, voltei, estou aqui. É Halloween, papai, o tempo, então bora. É a quinta mais top da cidade. E o baile do Patrese rolando. Caribe Show. Vamos nessa, vamos lá. Só pra te amar. Só pra te amar. O baile do Patrese. Patrese sem tese. Também. A minha genete pra cima! Parecia um sonho, mas quando acordei, estava em seus braços, me apaixonei. Meu Deus, por que ela partiu sem razão? Se liga, se liga! A distância me faz gritar seu nome, me pego aqui chorando, pensando em você. Que saudade, o destino foi rebelde, levou com Henrique de Ferraz, é isso? É? Vai estar junto com o Crocodilo, Bonde DMT, aqui no Caribe Show. Próxima quinta-feira, o baile rola do Patrês também. R.A. Boutique aí no telão, nenê. Vamos nessa! Do meu parceiro empresário Anderson, sempre fechado com os melhores. Como é que é, filho? Top DJ do Pará, DJ Patrese. O homem do baile chegou. E agora? Estou aqui com a gente também, um abraço do Patrese. O bagulho tá doido, te liga. Agora eu sou CDC, sempre CDC. Essa equipe eu nunca vou esquecer. Eles vão te fazer sentir. de Coraci. Um abraço, galera de Coraci. Agora. Aqui. JGDU, a galera com a gente aqui, aquele abraço. E a minha TJ Esporte, a verdadeira paga na hora do norte do Brasil, do meu parceiro empresário Kio, é a TJ Esporte, meu irmão. Bora, Kio, a TJ na parada, sempre fechado aqui com o homem do baile. Sou nova, mas eu vou crescer. Os caras do mundo satélite. Com você. Faz pólvora pra cima. Como que esse dia vai chegar? Meu amor por ti vou declarar. Espere só um pouco, eu sou nova, mas eu vou crescer. Eu quero namorar com você. Sonho no momento e esse dia vai chegar. Meu amor por ti vou declarar. Ainda te amo demais, mas não dá mais. Ai, amor, eu te amei também. De Eu te dei amor, você não. E a Penélope Charmosa? Penélope Charmosa? Mais, volte, amor, do empresário Olhão e a Deise Miranda. A marca Mila é com eles, papai. Penélope Charmosa. Aí, Olhão. E a Deise Miranda, fechado com o baile do Patrese. É a Penélope na parada. E gira na tela. Manda açaí e pimenta. Ai, minha boca. Quebra mais uma. Eu era uma menina. Sem tese. Diz agora. Não está sendo fácil. É difícil não chorar quando vejo nossas fotos no meu celular. Não é fácil pagar as lembranças. E a gente tudo na moral. Eu só penso em nós. Tudo na manha, bem light. Por favor, não desligue agora. E o carinho, esse aqui tá mais top da cidade. E o crocodilo detona. No baile. Nem me vê. Fechado sempre com você. Aqui no bar, aqui no cru. Amor, bichê. Na tela. Um amor tão puro. Vivemos, será que se perdeu? O quê? O ar que eu respiro é você. A luz do meu amanhecer. Te amo tanto. Olha o burro, aí sua esposa. Tá aqui presente com a gente também, na retaguarda, de boa. Vamos, gigante! Fechado também com o baile do Patrese, tamo junto e misturado. Esse é meu parceiro, lá do Juruna da Bom Jardim, é o Robson do Corte. Tamo junto aqui no Gigante, tá no baile do Patrese, então bora! Um, dois, três, vai! Foi bom te amar. Não consigo esquecer os beijos seus. E aí, Júnior do Jurunas? Te amou. Te liga, malandro. E aí, neném? Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. Assim dá demais. E a união do Tapanã também. Essa galera aqui na frente do gigante. Nunca pensei que pudesse existir. Vamos lá. Um sentimento tão forte assim. E é por isso que eu te peço amor. Não me deixa. Deixa na tela aí, neném. Agora. Você. Dizer, não me deu nem outra chance pra provar. sucesso rolando aqui no Caribão. Bora, meu croco, pra cima. Quem sabe um dia eu faço uma canção que me conforte por não ter você aqui. Uma melodia que traz você pra mim, como em sonhos que eu tenho com você. E aí? Do, ré, ou, mi, a nota não sei dizer que represente a força dessa paixão. Meu anjo do amor, meu super-herói, quem nunca vi. DJ Patrese, Patrese. Vamos nessa? Se você achar essa no baile do Patrese. Desliga o telefone. Aqui. Vou escutar minha voz. Eu religo outra vez. Sabes que eu preciso ouvir o seu alô. Então te liga. Não faz isso comigo, já me machucou. Sim, filha, vai. Diga. Andrade, aí Gabriel, aquele abraço também a você, garoto. E o quê? Não vivo sem você. Me sinto só sem o seu amor. Não vivo sem você. Fechado também aqui, ó. O meu parceiro Felipe Lopes. Barbearia, papai. Vamos nessa. Pago e tá doido. DJ Ivan Macedo. É Felipe Prime, né, Felipe? Corrigindo aí. Felipe Prime. Fechado com Felipe Lopes. Dando grau no telhado, bacana. Vamos lá. Felipe Prime. Fechadão assim, ó. E aí, Júnior dos Jurunas! Ficou pra especial. Você é meu parceiro passarinho. Eu lembro de cada parte de você. Nos seus beijos sempre viajei. Ficou pra trás. O homem do baile chegou. Evoluiu. Ritmo agressivo 150 fluiu. Levando, levando. Bora pra cima, irmão. Eu sou o Ian Caribe. Vai brisa na vibe do Kevin Cris, do tabuzão que te faz mexer, seja no lins e quebra PG, tudo, mulherada, vai! Vai brisa na vibe do Kevin Cris, do tabuzão que te faz mexer, seja no lins ou PPG, pode começar a descer. A veridosa vem jogando, abre, fecha, picadinho, faça em mim sensualizando, eu dou aquela sardinha. A veridosa vem jogando, abre, fecha, picadinho, faça em mim sensualizando, eu dou aquela sardinha. Fim de semana é de ler. Que os cria vai ficar suave. Se nós chamar, sei que elas vêm. Pra baile de comunidade. Já avisei pro Kevin Cris. Pra soltar couro de verdade. Te chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou. Agora! Viajei e vi depois percebi que a liberdade em mim acabou. Você? Foi até bom te encontrar. O baile do Patrese. Sabia que eu amo. Me disse eu nunca me engano. Se tu quiser queimar um balão. Então bora! Só me chamar no privado. Eu vou pro baile da Colômbia. Porque eu quero putaria. Lá começa de noite. E aí? E só termina de dia. Colômbia. Baile da Colômbia. Na tcheca, na tchequinha. Tá de Hulk magrelo. Na novinha. Ah, chega chegando, meu irmão. No chão, lança na ponte, areca no enquanto menor embraça com a garra. Enquanto menor embraça com a garra pra transparer. Balançou! Avisa a sua mente. A garra caiu no chão e hoje eu tô menor do. Avisa a sua mente. O Eduardo! O Matisse também! Cadu que gol, onde tá aqui comigo? Avisa a sua mente. Garra caiu no chão e hoje eu tô menor do. E a foto Prime! Você que é feio, sai bonitinho na foto Prime, meu irmão! Manda a foto Prime, aquele abraço a vocês! Vai no giro no salão! Atenção, garçom Romário! Dá um chega aqui com a galera, tá fim de beber com o parceiro Hulk Magrelo! Vamos nessa! É, tá fim de beber, Romário, bora! Se quer dar um olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é o completo. E aí, Fernando é da Cegonha! Vamos pra gaiola, que tá tudo bom. Tá bonito! Bigode fininho, cabelinho na régua, ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem com o Kevin Cris. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, tá. Ai, droga! Senta, senta, senta, senta, senta, senta, tá. Ai, droga! Senta, senta, senta, senta, senta, tá. E aí, burra? Tá aqui comigo também? Droga. Curtindo o gigante, o crocodilo! Tamo na área, tamo no Caribe! É a quinta mais top da cidade!

tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar, vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Aproveita, aproveita, aproveita. É o melhor momento da sua vida. Vou dar essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Vou dar essa xereca, eu te jogo aqui. Vamos no Guga! Vai, meu top do Pará. E quebra tudo no Caribe. Vamos nessa, vai! O grave faz tum. E aí? E a bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. E o grave faz tum. E a bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. O Guga tá tocando e vai começar o combate. O GGG tá tocando e vai começar o combate. Quero ver se você sabe. Vai, acompanha o grave. O grave faz tu e a bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. E o grave faz tu e a bunda dela bate, bate. As princesinhas também, carioca, diretamente do Rio de Janeiro. E aí, chocolatinho. Esse é o novo aquecimento. Atenção meninas, esse é o novo aquecimento. Aquece. Vai com o bumbum batendo. Com o bumbum batendo. Com o bumbum batendo. Com o bumbum batendo. Com o bumbum batendo. Com o bumbum batendo. Com o bumbum batendo. Ô gatinha, tu quer sentar? Tu quer sentar? Tu quer sentar? Então vai, senta devagar. Senta devagar. Senta devagar. Senta devagar. Vai sentando, vai. Senta devagar. Senta devagar, senta devagar, balança o baixo. O MC Anjinho e meu parceiro Daniel também já na área aqui, ó. É um gigante na parada. Que isso, WM? Ei, do Catu! Primeiro round, segundo round. Vai ser os dois round com elas. Quem gosta é mulher. Chama. Vai. Que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito. É que entre elas tá rolando um atrito. Qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? Começa! Vai começar o combate. Se prepara, senta, senta. Oi, soca, soca, toma, toma, bate. Agora desce. Soca, soca, toma, toma, bate, bate. Agora quebra. Soca, soca, toma, toma, bate, bate. Bora pro segundo round, daí. Vamos embora, vamos embora. Patrese. Vai começar o combate. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Pra cima! Bate, bate, como bate. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate, vai. Tops da ruxadeira. Vamos pra cima. Então vem. Tá no talentinho, quebra de ladinho. Desce na ponta, o som desse pontinho. Tá no talentinho, quebra de ladinho. DJ Patrese. O som desse pontinho. É o baile do Patrese. Patrese. Quebra de ladinho. Desce na ponta, o som desse pontinho. Grande abraço a você, meu irmão! Onda, onda embrasada. Tá aqui no Caribe, onda, tá no gigante, tá no baile! O grave na quebrada, o balão já tá aceso. Patrese. E eu já tô bem quente, é cadeira do momento. A sacanagem do gigante. Vem com nós, vem com nós, vem com nós. Grave isso que é sucesso, ajuda o CDs. Vai swingando, vai swingando. Todo mundo vai fazer. Vai fazer. Todo mundo tá fazendo o movimento que é assim. É um tal de tom, tom, tom. Empresário do Cachoeira, Robson Nogueira também tá na área. Galera comigo, tudo aqui, ó. Vai do solinho da sacanagem. Os homens atrás das mulheres. Eu só quero uma delícia na minha. Vem mais uma. Mais um do GG. Não do GG. Nova, Bill, vai! Do Santa Cruz está presente! Como é que é? Jackson do Grau! Segura as mãos de cima, torcida do Santa! Segura as mãos de cima! Torcida do Náutico também, bota as mãos pra cima aí! A torcida do Paysandu também tá aqui! Segura as mãos de cima! A torcida do Clube do Remo também tá ali! Vem, vem, vem! Pro lado! Mãozinha pro outro! Mãozinha pro lado! Vamos andar, vamos andar, vamos andar! Já cheguei no contato, hoje tem preta, branca, morena, pequena e grandona. Bota a mão pra cima e grita, eita! E o quê? Toma, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Toma aqui, toma! Toma aqui, toma aqui. Bora, malaco de calçado! Bota a mão direita em cima e faz a batimento. Alô, malaco! Alô, Patrese! Olha o seu índio! Hoje a festa na comunidade, paredão tava dentro na onda. Paredão! A voz da Pedreira, Léo Santana com mais uma bomba. Hoje a festa na comunidade, paredão tava dentro na onda. Bota a mão em cima e grita, eita! Toma, toma aqui. DJ Patrese! De volta, Marreco! Vai tocando tudo! O animal toca tudo do Pará. Agora! Eu sei que você fala por aí que não. Jura que é de pedra o seu cora. Fala, Gil! Seu Gil! Vem procurar. Como é que é? Eu era só um lance, uma distração. Meu corpo era sua diversão. O nosso combinado era não ligar. Mas tô sentindo falta da cama amarrotada, das roupas de la casa. Cheiro de amor do mar. Cheiro de amor do mar. Caiu na madrugada e vi que tava errada. Tá desesperada. Nunca pra me encontrar. Não breve vem me procurar. Tem prêmio hoje pra melhor fantasia, isso, né? Vai pegar cuscuz. 500 conto é a melhor fantasia. Vai levar 500 reais. Halloween do Caribe, baile do Patrese, crocodilo. Felipe já ganhou, filho. Bora lá. E o Bill, com sua máscara. O meu corpo era sua diversão. O nosso combinado era não. Bora, Hulk Magrela. Sentindo falta da cama amarrotada da vila casa. O cheiro de amor do mar. O cheiro de amor do mar. Patrese, Patrese. E tá errada, tá desesperada. Louca pra me encontrar. Então deve vir me procurar. Deve vir me procurar. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor. Eu tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro. Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Eu só quero é você. Só quero é você. Eu só quero é você. Olha o Caribe como já tá bonito, tá bacana. No meu peito, e disse vaqueiro. E a festa até 6 da manhã, papai. Te liga. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Eu só quero é você, eu só quero é você, eu só quero é você.